sofrendo demais. Bora, delegado. E o poeta. Ele me dá aí pra promoções. O sol já vai raiando e o dia tá nascendo. E eu aqui bebendo, olhando as nossas fotos no celular. Até me segurei pra não chorar. Porque é que tudo que é bom dura tão pouco? Se ia me deixar porque fez tão gostoso? Se ia me deixar porque todo esse jogo? De me apresentar pros seus pais, até falou que ia casar em Dubai. Canta assim. Você mentiu pra mim, não me falou que era só um momento, que o nosso caso era só um passatempo. Você mentiu, não me falou que era só um momento, que o nosso caso era só um passatempo. Tão pouco, se ia me deixar porque fez tão gostoso, se ia me deixar porque todo esse jogo, de me apresentar pros seus pais, até falou que ia casar em Dubai.